Papá, papá, eco, papá, Sierra, controle Salvador. We have Tango and then we are spot number 9. Copy that, sir. What's the flight level to Brasilia? Request level 380, please. Okay, 380 will be coordinated. Probable departure Gali with a fetal transition. Permission Tango is correct, sir. Stand by for clearance of Anchor Brazil 6321. Standing by for clearance of Anchor Brazil 6321. Just a question, sir. Is there any chance to depart from 1810? Tá 3172, chame torre 198 decimal 6. 6863, 3172, vá. 1925, está autorizado final RNAV, reporte estabilizado. Tem autorizado final RNAV, 1925. So you're going to wait for all the traffic to land and all the other, how can I say, all the other aircraft to take off too, then you're going to be the last one in line. Okay, so we accept 1-8, we're going to accept wherever we're going to be as quickly as possible. Thank you, appreciate it. Avianca Brazil 6321. Okay, sir, and my friend here, the tower is telling me that the wind with 240 degrees, 08 knots, it's like kind of dangerous to take off from 810. Okay, thank you. Só logo no 075, liberando, escuta. No 075 da Gol, táxi aprovado via Alfa, senhor. Reporte para ingresso, taxi Juliette. Alfa, reporte, taxi Juliette, Gol 1075. Autorizado o táxi na interseção. Papatango Hotel, Índia, Índia, 500 pés, cor do Graxé. Não sou escuta, Índia. Papá Romeu Lima, controle Salvador. Confirme posição. Gente, reporte para livrar a frequência. Triple Papá Romeu Lima. Bono 075. De papá papá é papá Serra, dentro da informação Tango. Papá papá é papá Serra, sem identificação, autorizado chegada Cari, desça para nível 040. Gente, chegada Cari, descendo para o 040, é papá Serra. Sim, aeronave do portão 8? É o papá Romeu, Whisky Juliette Oscar. Gente, Whisky Juliette Oscar, mantém a escuta? Vai manter a escuta. Bono 075, mantém a posição antes da Juliette, senhor, aguardando para ingresso. A gente vai manter da Juliette, Bono 075. Diz que Juliette Oscar, confirme qual o destino do seu reboque. É a posição remota. Remota do pátio principal ou a remota do pátio 3, senhor? Só um minutinho. 172, solou aos 15 no 5, a livrar à esquerda e chamar o solo. 121 decimal 9, bem-vindo a Salvador. Estando aqui 219 e 3172, logo mais. Esse em condições visuais. Suba para 1500 pés, reporte através de Veracruz, ingressando no corredor Veracruz. Papá Tango, Papá Tango Sierra, informe transponder que estacionado. Informado 0152. Reboque da posição 8 até a remota do pátio principal, mantendo escuta constante, reporte ao término Oscar. Vai, vai permanecer na sua escuta, o Whisky Juliette Oscar. Bono 1075, taxi até o traseiro do portão meia dúzia. Reporte no traseiro do meia dúzia para seguir o contact, no 075. Sim, a gente prossegue até o traseiro do meia dúzia, vou no 075. Posição no 075, sua posição acabou de mudar agora, ingresse na Índia para o portão 02, vou no 075. Índia, portão 02, o voo 1075. Fala, comandor, boa tarde, tá 3172, livrou, estamos na Alfa, não sei se botar. Boa tarde, senhor, tem táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 05, tá 3172. Alfa, Juliette, para 05, 3172. Salvador, o voo no 725, posição 7, pega acionamento. Gente, Papatango, Juliette, Serratango, reporte através de Tarifa para ingresso, corredor Interlagos. Time táxi, gol no 785. Juliette vai coordenar o voo no 785. 14 no 04, os últimos 90 metros impraticáveis. Repito, autorizado pouso. Lembre de pouso, gol 1925614. Brasil 6321, are you ready to copy? Brasil 6321, are you ready to copy? Salvador, boa tarde, 3567, atingindo 1950, gente da Tango. 3297, informação Tango, gente fez autorização com fim. Qual nível para confins, senhor? 3620. 3620 será coordenado, número 2 para cópia. Provável gole e transição Gonza. Aguarde coordenação, TAN 3217. Aguardando, obrigado. Forte para reingressar na pista. Ingresso para Quebec, reporte alinhado e pronto. Bota na linha pronta. Gol no 785, qual a posição que vai prosseguir o Webjet? O Webjet foi para remoto do pátio principal, senhor. Tá, então a gente vai esperar de passar, né? Tá, firme. É, gol no 785. Preciso aproximadamente mais 3 minutos, senhor. Certo. Juliette, Oscar, por gentileza, agilize o reboque na medida do possível. Agilizando, isso que Juliette Oscar. Salvador, boa tarde, voo 1395, informação Tango, cruza o 23. Voo 395, assina identificação, autorizado chegada a CARI, desce para nível 060. Na CARI 060. Onde ainda prossiga? É, está aqui na manteiga vertical do Costa Azul, próximo ao shopping da Fosse, onde a minha primeira foi escuta. Papai, tem botão onde é isso? Vou voar para Romeu Lima, prossiga. Gente, grupo Papa Romeu Lima, corredora cheque, 500 pés. Informo, existe um tráfego mantendo 500 pés, sobrevoando Costa Azul, próximo a Pituba. Copa, triplo, Papa Romeu Lima. Decore imediatamente, Bravo C Foxtrot, o vento é 230 graus, 7 nós. Na minha escuta. Alfa. Para ingresso, Juliette, igual 925. 925, quero manter a posição antes da Juliette, senhora, aguardando para que o seu gate seja liberado. Sim, te mandando a posição antes da Juliette, igual 925. Brazil 6321, are you ready to copy? Ready to copy, 321. Bianca Brazil 6321, you're clear to Brasilia, Sierra Bravo, Bravo Romeo, flight level 380 via Upper Zulu 17. After takeoff in way 28, maintain heading until 3000 feet, and then turn left on Bali departure and Ofito transition. Frequency also of the departure 119.35, tower 118.6. Squawk 5552, Avianca Brazil 6321, read back. Astral, we are clear to Brasilia via Upper Zulu 17 at level 380. We're going to maintain heading to 3000 feet and turn off solid departure of heat transition and frequency. Partial frequency, we're going to be 19.35 on tower frequency 118.6. Squawk 5550, 6321. Para cruzar o campo, reportar em buraquinho. Serra Tango, número 2, segue tráfego, posição de 12 horas, 1.5 milhas. Pequeno porte, mantém-se em condições visuais, separado de tráfego, reporte visual com campo para ingresso no circuito. Está visual com tráfego e reportará no circuito, já está atuando. Juliette Serra Tango, reporte visual com campo para ingresso no circuito de tráfego. Juliette Serra Tango. Reportará, claro. Visual com campo, já está atuando. Juliette Serra Tango, chame Torre 18 decimal meia. Chamará Torre 18.6, Tango. mil pés, após curva à esquerda, saída Goli, transição Gonza. Controle 19 decimal 35, Torre 18 decimal meia dúzia. Transponder 5553, dan 3217. 360 para Confins e Ampres 58, decolador 28, matéria 3000, batida próxima 3000, após curva esquerda. Solicitando até da Gole Gonzo, 1935, controle 186, torre 5553, nosso transporte. Está para 3217. Procedimento correto, 3217. Confirme seu portão, portão 10, senhor. Afirmo, 10. Gente, 10, chame pronto para o posto de instrumento, 3217. Chama, obrigado. Paulo Gol 985 para o táxi, já veio de 1027, autonomia de 4 horas e 6 minutos, alternando também. Copiado 127, 430, confirme somente a alternativa? Campinas. Campinas, copiado, senhor. Tem táxi aprovado via pátio principal, Juliette Alfa Golf, ponto de espera da pista 28, QNH 1014. Ponto de espera da pista 28, chame torre, frequência 18 decimal 612, senhor. Tem um bom voo, voo no 785. Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera, chama a torre, 1826. Obrigado, voo no 785. Só pra alertar, eu acho que o voo não consegue passar aqui na Juliette, o voo 925 tá modulando. Gente, por causa do Airbus Attack? Negativo, a gente parou um pouco mais à frente aqui, senhor. Acho que não tem espaço pra ele passar aqui. Então o Gol no 785 irá ingressar no pátio 3, Kilo Alfa, até o ponto de espera da pista 28, senhor. 7, pátio Kilo Alfa, ponto de espera da 1, da 28, Gol no 785. 7, Gol 1925, após a passagem, após o ingresso do Boeing da companhia no portão, correção, no pátio 3 tem livre ingresso na Juliette para o portão 07, o Gol no 925. Quem está visual com tráfego, após a passagem do mesmo, prossegue para o portão 07, igual 925. Agora vai chamar para nova decolagem. 23 para o Papa Romeu Lima, livre frequência para a coordenação. Tanque Serra no solo agora 27, vai livrar para o Pátio 5. Te livre agora o Pátio 5, bem-vindo a Salvador, solo 27. Te leve Serra Serra, completa aproximação para a pista no 7, iniciando sua descida. Tango, iniciará. Salvaco, Papa Serra, vetoração para o localizador. Curve à esquerda, proa 330. Esquerda 330, Eco Papa Serra. Vocês vão para a prova, para a frente. La Bianca 6321, where is that? Roger 6321, confirm the persons on board, alternate the airdrome and endures. Vehicle 6321, 129 passengers on board. Confinance is the alternate and endurance, 3 hours and 39 minutes. Copy 0339er. Confinance, confirm only persons on board. 129. 129er, right? That's affirmative. Roger, sir. Observe the point of goal parking on gate 7. After the complete parking of the aircraft to clear taxi via main apron, then Juliet Alpha to Golf. Holding point runway 28, QNH now on 014. At holding point runway 28, contact tower frequency 118.6. Have a good flight to Avianca Brazil 6321. Give way to the Golf 737, then Juliet Alpha Golf holding point 28, contact tower 118.6 and 1014 QNH. Have a good afternoon. Controle, boa tarde, eu vou na 396, tem a Tango. Vou na 396, sendo identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 050. Desça 050, chegada a CARI 396, deixa o voo. Papa Serra, reporte estabilizado. Reporte horário estabilizado, Eco Papa Serra. Salvador, boa tarde, vou na 755, cruza 190 para 150, chegada a CARI, informação Tango. Bono 755, essa identificação, autorizado chegar de kit, desse para nível 060. Para o 060, Bono 755, confirme a pista está interditada. Negativo, últimos 90 metros indisponíveis, Bono 755. Ok, somente os últimos 90 metros, Bono 757. Bono 3567, tráfego 12 horas, 9.5 milhas. Bravo, Eco 9000, a 1 milha do marcador externo, mantendo 150 de grau de speed. 7357. Estabilizado, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, chame torre no norte do sinal 6. Papa Serra. Jovem 5, iniciou a edição para 1809. 80, 395. Da 3567, desça para 2000 pés, está autorizado ELS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportado estabilizado, 3567. Agora, comandante, 230 graus, 8 nós, ajuste 1014. A possibilidade, ao passar 1500 pés, o Eco Papa Serra abandonar o procedimento ELS e prosseguir para pouso na 107? Afirmo. Está presente, o Eco Papa Serra está abandonando o ILS e prosseguindo, se ajustando para a pouso 97, Eco Papa Serra. 7, Eco Papa Serra, mudança de regra de voo a partir de agora aos 3-1, vai iniciar uma curva direita para reportar depois circulando para pouso na 107, ok? Deverá evitar o sobrevoo da base aérea de Salvador, o Eco Papa Sierra. Vento 230 graus, 4 nós, reporte girando base. Afirmativo, ciente, reportará girando base para o 107, Eco Papa Sierra. Desça para nível 040. 040, 036. Dois Salvador, boa tarde. É o voo no 785, passa uma ponte de parada 2, pronto. Voo no 785, tem condições de aliás decolar sem parada? Afirma, vou no 785. Então a linha decole agora, gol no 785, vento é 250 graus, 4 nós. Gente, vai alinhar decolar no 785. Pro setor norte, ok? O senhor vai girar quando tiver a terceira ou quarta milha. Afirmativo, girando à direita para a proa norte e com 3 a 4 milhas irá retornar para o procedimento de pouso 97 de Papa Serra. Afirmo. Está sujeito a 360 também, ok? Afirmativo. Decimal meia. Decimal. Salvador, boa tarde, 3567, estabilizado ILS. 3567, continua a aproximação, aguarde a autorização. Segura 3567. Sim, reporte no farol da barra, até onde é isso? Índia. Vou no 755, desce para nível 050. 050, no 755. Voo no 785, decola de Salvador agora aos 35, chame o controle 119 decimal 35, gol no 785. 1935, boa tarde, senhor. Boa tarde, meu avô. Controle, seu gol 785. Gol 1785, contato radar na decolagem. Suba, após a inscrição, suba ao nível 360, voe Gole. Saída Gole, Eval Gonza, 1785. Após a restrição é 3 na decolagem, após Gole, Eval Gonza. 785. Papa Serra, o vento é 220 graus, 5 nós, autorizado pouso é Papa Serra. Papa Serra, livre pouso, não. Reporte através de Interlagos para ingresso no corredor Interlagos. Batendo no meu peito, reportará através de Interlagos. Brava, sem controle. 395, reporte estabilizado. Reportará, 395. O ajuste é 1014, os últimos 90 metros impraticáveis. 3567, repito, autorizado pouso. Livre pouso, 3567. Provavelmente eu detectará no seu tiquésimo aeronave mantendo cruzando a 300 para 200 pés, tocar na cabeceira 17, ok? Informativa, é Papa Serra, da Ciente, 3567. O 755, reduza para 2109 para sequenciamento. Redução 2109, bom, 7. Papaterra no solo em Salvador 37, qual parte? Foram 925 da Gol com a formação Tango. Vou no 925, formação Tango correto para Brasília, qual nível, senhor? Vai ser o 400. 400, provável gole transição fita número 2 para cópia. Agora de coordenação, vou no 925. Matando. No solo de Salvador, agora aos 38, chame o solo 121 decimal 9, bem-vindo a Salvador, tanto 3567. 29, obrigado, senhor, até já. Até já. Torre 118 decimal 620, gol no 395. 8,5, já. Tango número 3 para cópia no 077. Escuta, obrigado. Juliette Sierra Tango, tem autorizado Sierra November Papá Papá, nível 025 direto, decolando a pista 17, primeira curva à direita no corredor Axé, restrito a 1000 pés até o farol da barra ou até a liberação do controle em 119 decimal 35, aciona 0152 Juliette Sierra Tango. Cinco, 18,5, cotejamento correto, Juliette Sierra Tango, confirme somente o POB. Zero único copiado para acionamento táxi, decolagem, torre 18,62, senhor, tem um bom voo. 3567, na escuta. Tem um ativo, tá? 3567, táxi Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 612, 3567. Fala Salvador, tá 3835, solicitação de táxi POB 149, alterna Confins com 4 horas e 5 minutos. 5 Confins 149 a bordo, tem táxi aprovado via Índia Alfa, ingressa na Juliette 43, reporte para ingresso no táxi Aquilo, senhor, que é legal no 0 no 4, dando 3835. Sente Índia Alfa, Juliette 43, reportaram para ingresso Aquilo, até 3835. Acionado táxi da 3297 156 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 Guarulhos. 156-330 Guarulhos, tem táxi aprovado até através do portão 08, observando o Airbus da companhia ingressando no 612, após o parqueamento do mesmo, tem livre táxi via pátio 3, reporte para ingresso, taxiway quilo, TAN 35, correção TAN 3217, ajuste no 014. Agora 014, até através do 8, observando o Airbus da companhia que vai parar no 6, depois pátio 3 vai reportar para ingresso quilo, TAN 3217. Nós, voo 9755. Correto, desce 2000 pés, 1014 altímetro, informe localizador, voo 9755. 0094 para 2000, informará localizador, voo 9755. Localizador 396. Completa final, voo 9396. Chame agora a torre 118 decimal 620. 860, uma boa, voo 396. Ah, sim, a gente tenta ingressar no Juliette, parte 3. T95, solou em Salvador agora aos 4-1, vai livrar a esquerda e chamar o solo 121 decimal 9. Sem ingressar na Alfa, chame a torre, por questão solo 1219. Vai ingressar na Alfa 1219, vai chamar, vai livrar agora. Sem ingressar na Alfa, ok? Torre Salvador, boa tarde, gol 396, na final VLS, já visual com o campo. 7, gol 396, continua a aproximação, aguarde pista livre, aguarde autorização de pouso. Vento 1, 230 graus, 5 nós. 7, vai guardar o 396.